We'll be right back.

싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오빤 강남 스타일 E aí, conferiu? Pop Hits 25 best songs Pop Hits Viva o mundo Target Radios! Simplesmente a maior rede internacional de rádios. E aí, baby? Como está a sua terça-feira, 9 de outubro? Espero que sensacional. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the Fast Stations. E nas melhores rádios afiliadas à Target International, rolou aí o Pop Hits da Tarde, com os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, targetw.com. E na tarde de terça, número 1, Psy, Gangnam Style. Posto de número 2 para Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. A terceira colocação pertence a One Direction, Live While We're Young. No quarto lugar, Pink, Try. E o quinto som mais votado na tarde foi She Wolf, Falling to Pieces, com David Guetta and Sia. Agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby. Aproveite pra se viciar na referência para o planeta targetw.com, onde você participa também do Pop Hit do ouvinte. Muito bem, e na tarde de terça, recebe um beijo carinhoso a Luane Guzmão, que é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E tá a fim de curtir Afrojack, Neiva Simmons e o som Take Over Control, que rola agora por aqui. Fiquem todos com Deus e até a noite, na terceira edição do Dia do Pop Hits. Bye, bye, baby. Let's go take a ride in the car. I will take the passenger seat. Baby, we don't have to go far. I'm gonna go get some more. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.